ferido o meu coração. Você tá sendo machucada. Vamos dar um passo e ser feliz agora. Se você amou, eu também amei. Se você chorou, eu também chorei. Vamos voltar e ser feliz agora. Você amou, eu também amei. Se você chorou, eu também chorei. Vamos voltar e ser feliz agora. Camila Vitorino, menina faceira. É um grande prazer cantar com você, meu amigo Fábio Max. Arrocha. Olha, amor, o amor é o sentimento mais puro e verdadeiro. Precisamos readmitir. Esqueça o passado e vamos viver um novo agora. A distância está ferindo o meu coração. Você está sendo machucado. Vamos dar um basta e ser feliz agora. Se você amou, eu também amei. Se você chorou, eu também chorei. Vamos voltar e ser feliz agora. Se você amou, eu também amei. Se você chorou, eu também chorei. Voltar e ser feliz agora. Se você amou, eu também amei. Se você chorou, eu também chorei. Vamos voltar e ser feliz agora. Se você amou, eu também amei. Se você chorou, eu também chorei. Vamos voltar e ser feliz agora. Mas se você amou, eu também amei. Se você chorou,